Coronavac, conduzidos pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A suspensão ocorreu na semana passada, mas os testes já foram retomados. Quem está com a gente de novo é a repórter Paula Bittar, que traz mais informações. Relatora da comissão externa que acompanha a pandemia de Covid-19 no país quer que o colegiado faça uma recomendação de conduta a ser adotada em caso de efeitos adversos involuntários durante testes para vacinas contra a Covid. A afirmação foi feita pela deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, durante a reunião da comissão que discutiu a suspensão pela Anvisa de testes com a vacina chinesa Coronavac no dia 9 de novembro, após a agência ser informada pelo Instituto Butantan da morte de um voluntário. A Anvisa autorizou a retomada dos testes no dia 11, depois de parecer do Comitê Independente Internacional. Para Zanotto, é importante que se discuta uma conduta que evite constrangimentos e inseguranças. Eu queria propor que a nossa comissão, nós pudéssemos construir uma recomendação, encaminhar para todos os órgãos competentes uma conduta única com relação aos efeitos adversos. Quando se paralisa um procedimento, é em função da segurança, é em função da magnitude do que nós estamos tratando. Esse tipo de comunicado ou de temporalidade não respeitada, uma ligação telefônica muitas vezes evita um constrangimento da matéria na imprensa e aí a insegurança da população. No debate, o diretor do Butantan, Dimas Tadeu Covas, destacou que até o momento os estudos têm indicado um excelente perfil de segurança para a vacina. Ele informou que o Butantan está prestes a receber parte das vacinas prontas da China e também a matéria-prima que garantirá 46 milhões de doses em janeiro. Segundo Dimas Covas, o relato enviado pelo Instituto Anvisa foi de um evento adverso grave, ocorrido mais de 25 dias após a aplicação da vacina e não de uma reação adversa, ou seja, já se sabia que não haveria relação com a Coronavac. Covas reclamou de ter tomado conhecimento da suspensão pela imprensa. Por outro lado, o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes Lima Santos, ressaltou que quando ocorre um evento adverso grave, é importante um olhar isento para julgar se há ou não relação com a vacina. Autora de requerimento para a realização do debate, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou a atuação da Anvisa. Bastava uma conversa com o Butantan para que ficasse claro que não havia razão de suspender e, pior, acabou gerando, por parte do chefe de Estado, um comportamento que a sociedade reagiu de uma forma impactada com o comportamento de um chefe de Estado comemorando a morte de um voluntário e uma possível não vacina existente para o povo brasileiro porque era da China. O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, afirmou sua confiança na Anvisa. Se foi equívoco ou não, também não é muito importante. Importante é que foi corrigido, sanado as atividades e prosseguem. Eu vejo toda essa explanação, o que nos dá plena confiança nas instituições, na Anvisa, no Butantan, na Fiocruz. Eu vou tomar a primeira vacina que for aprovada pela Anvisa. Para o representante do Ministério da Saúde no debate, Hélio Angotti Neto, a Anvisa agiu com responsabilidade na situação, tendo em vista o interesse público. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Missão cumprida. Chegamos ao final de mais um dia de trabalho, onde levamos até você música, informação, esporte, notícia, proporcionando lazer e entretenimento. Resta-nos agradecer mais uma vez pela sua audiência e desejamos um bom descanso e que Deus nos abençoe e nos permita um novo encontro logo mais, bem cedinho, quando mais uma vez faremos tudo de novo para tornar seu dia feliz e repleto de realizações. Sociedade Butiaense de Rádio Difusão Limitada. ZYK 330, AM 1140 kHz. Rádio Sobral de Butiá, Rio Grande do Sul. A voz da região carbonífera. Equipe de trabalho. Locutores: